Está começando o programa Poesias e Músicas. Apresentação, Sérgio de Souza. Alô, pessoal. Estimo que vocês tenham um excelente ano, com bastante alegria e felicidade, e principalmente saúde. E estamos começando agora o nosso primeiro programa de 2018, Músicas e Poesia. E desde já, eu lerei a primeira poesia de Pablo Neruda, cujo nome é Farewell. Vou ler em espanhol e depois traduzirei. Deste é o fonto de ti e arrotilhado, um ninho triste como eu nos mira por essa fita que artera em suas venas. Tendria que amarrasse nuestras fitas por essas manos, hijas de tus manos. Tendria que matar las manos mías por sus ojos abiertos en la tierra. Ver en los tuyos lágrimas un día. Yo no lo quiero a mata, para que nada nos amarre, que no nos una nada, ni la palabra que aroma tu boca, ni lo que nos dijeron las palabras, ni la fiesta de amor que no tuvimos, ni tu soloso junto a la ventana. Amo el amor de los marineros, que pesa y se va. Deja una promesa, no vuelven nunca más. En cada puerto una mujer espera los marineros, pesa y se va. Una noche se acuesta con la muerte en el lejos del mar. Amo el amor que se reparte en pesos lejos y pan. Amor que puede ser eterno y puede ser fugaz. Amor que quiera libertarse para volver a amar. Amor divinizado que se acerca. Amor divinizado que se va. Ia no se encantarán mis ojos en tus ojos. Ia no se entusirá junto a ti mi dolor, pero hacia donde vaya levaré tu mirada, y hacia donde camines levarás mi dolor. Fui tuyo, fuiste mía, ¿qué más? Junto hicimos un recoto en la ruta donde el amor pasó. Fui tuyo, fuiste mía, tú serás teu que te ame, teu que corte en tu huerto lo que he sembrado yo. Yo me fui, estoy triste, pero siempre estoy triste. Vengo desde tu brazos, no sé hacia dónde fui. Desde tu corazón me dice adiós, un niño, e Ioletico Ateus. Agora eu vou traduzir para o português. O mesmo título, Faruel. Desde o mais fundo de ti e ajoelhado, um menino triste, como eu, nos olha. Por essa fita que arterá em tuas veias, teria que amarrar-se nossas fitas. Por essas mãos, que de tuas mãos são filhas, teria que matar-se as mãos tão minhas. Por teus olhos abertos nessa terra, verei as lágrimas nos teus um dia. Eu não o quero, a mata, para que nata nos amarre, que não nos una nata, nem a palavra que a arrumou tua boca, nem o que não disseram as palavras, nem a festa de amor que não tivemos, nem teus soluços junto à janela. Amo o amor dos marinheiros, que peixam e se vão. Deixa uma promessa, não volta nunca mais. Em cada porto, uma mulher espera. Os marinheiros peixam e se vão. Uma noite irão dormir com a morte em seu leito de mar. Amo o amor que se reparte em peixes, leite e pão. Amor que pode ser eterno e pode ser fugaz. Amor que quer liberdade para voltar a amar. Amor divinizado que vem finto. Amor divinizado que se faz. Já não se encantarão meus olhos nos teus olhos. Já não se atoçará junto a ti minha dor. Mas até onde for levarei o teu olhar. E até onde tu fores levarás minha dor. Fui teu e foste minha. Mas junto fizemos um desvio no caminho onde o amor passou. Fui teu e foste minha. Serás tu que te ame. Tu que colha no teu horto o que eu plantei. Eu me vou, estou triste, mas sempre estou triste. Venho deste teus braços, não sei aonde vou. Deste teu coração, diz a Deus um menino, e eu lhe digo a Deus. Agora, pessoal, vamos escutar um pouquinho de música e já já voltarei com mais uma crônica. Hello. Welcome. Bom, lerei agora a seguinte crônica. Arquitetura tinha um encontro. São poucos os metros que separa a porta principal do portão da caça-tela, mas a distância é suficiente para que ambos se examinem, ainda que rápida. Uma primeira impressão não pode ser taxada de superficial, já que ajuda a moldar as opiniões que formamos sobre o outro. Dessa singela troca de olhares, enquanto caminha na direção do portão, ela consegue intuir que ele é um homem simples, afetuoso e bom caráter. Ele está ali, acachado, sem posse nem cerimônia, apenas fazendo festa na cabeça do cachorro. Um pickle ciumento que late com insistência para todos os seus pretendentes. Ela devolve o sorriso que ele lhe lança, com uma grata sensação no peito. Ele é mais bonito do que imaginara, e tem aquele tom moreno de pele que a enlouquece. Ela disfarça, comenta a atitude protetora do cachorro, fecha o portão e sobe no carro. Em momento nenhum sente receio desse homem, que a confitará para almoçar na casa dele uma truta preparada pela empregada. Se há uma coisa da qual se orgulha, é do seu feeling. Em todos esses anos de encontros e desencontros, iniciados a partir da internet, nunca sofreu nenhum revés da sorte. Ouvia tantas histórias de mulheres que se davam mal. Bom que isso nunca se passara com ela. O comportamento dele é exemplar. Dirige com cuidado, fala da vida sem firulas, entremeia seus pontos de vista com frases bem-humoradas, na garagem do prédio abre a porta para ela, brinca com o faxineiro e a conduz, segurando o braço dela com firmeza até o elevador. No apartamento, a mesa já está posta. Ele oferece um drink antes do almoço, mas ela recusa porque ainda vai trabalhar. Enquanto ele vai até o quarto trocar de camisa, ela examina o apartamento. Decoração caprichada, móveis modernos, amêndoas confeitadas nos potinhos, quadrados bonitos, enfeites de bom gosto e flores, muitas flores. Nada mais natural, já que ele é dono de uma imprensa de paisagismo. Ela conclui, natural também é o jeito como ele a trata, fazendo com que se sinta totalmente à vontade. E isso, mais do que tudo, contribui para que quilos de esperança se depositem em seu coração. Será esse o homem que ela tanto espera? Será ele o prometido? Será ele o cara? Na sala de TV, depois do almoço, os dois sentados juntos no sofá, a vontade de ambos é ficar, emendar o almoço com o jantar, mas resolve atiar um encontro para mais tarde. Ansiosa para demonstrar seu contentamento, ela o peixa no elevador. Dentro do carro, enquanto espera uma brecha do trânsito para sair da garagem, ele também a peixa, forte, gostoso, uma pecata que combina com ela. Os dois estão em alfa, felizes, falantes, combinam o horário da noite. Começa até a fazer planos. A sintonia é fragrante. Então ele confessa que aquela primeira visão costela ter corpo inteiro, branquinha e cheia de sartas, caminhando em direção a ele, no portão, quase o deixou sem fôlego. Bom, pessoal, vamos escutar mais uma música agora e já já voltarei com mais uma crônica. Você está ouvindo o programa Poesias e Músicas. Continue com a gente. Bom, o nome dessa crônica é Paz, a Paz de Meu Ateliê. Bom, final de ano, mesmo que a gente não queira, os pensamentos se voltam para aqueles que já se foram. O Natal e a passagem de ano são datas que muito falam ao nosso coração. As festividades são sempre associadas à companhia da família, dos amigos. E aí, a falta daqueles que amamos tanto, um dia se acentua. O que consegue fazer com que a gente disfarce a tristeza são as atividades dessa época. Ah, as compras pentitas, presentes, listas, lembranças, cartas, cartões, telefonemas, dá vontade de falar com o mundo. E a arrumação da casa para acompanhar o estilo de Natal, a árvore, meu pinheiro, que a cada ano trocamos de vaso. Está com 3 metros de altura. Quando veio teu lâmpara para cá, metia no máximo 80 centímetros. Agora quase não passou pela porta. As folhas coloridas, as guirlandas, os anjos, as luzes, o pisca-pisca, o presépio com a picharata meio mutilada, cavalo sem perna, boi com chifre só, faca sem rabo, todos esculpidos pelos netos queridos quanto pequenos e que hoje já adultos voaram do pompal. Mas é o presépio mais lindo do mundo. Nossa novena antenatal vai começar no sítio. A missa natalina, Pátria Armando, socorro! Deixe uma data para a missa em nossa capela. Já estamos ensaiando o nosso coral. É o mais lindo do mundo também. Nesse tefaneio, onde se passa as alegrias e as tristezas do ano que termina, o coração se acostia, principalmente ao se ver na parede os retratos dos que olham para a gente e não estão mais entre nós. Então, desço para meu ateliê, abro a porta, respiro fundo e sinto a paz que busca nesta manhã triste de domingo. Aqui tenho a escuta do Senhor. Ele fala comigo o tempo inteiro. O clima, o ar, o perfume, o som são de tranquilidade e repouso. As inquietações ficaram para fora. Feliz de quem pode conviver com a arte, saboreá-la com a alma. Sobre a mesa, 48 pratos de porcelana que pintei para nossa ceia de Natal. Em cada peça, com ouro, uma frase diferente. Jesus nasceu, Deus é amor, Jesus é o caminho, e uma chuva de estrelas, também douradas, entremeando as frases, adorei, faço o que gosto, e gosto do que faço. Sobre os 5 metros de minha mesa, mais peças em branco para serem pintadas. Abro o armário e encontro outras tantas esperando sua vez, para voar sobre a mesa. Pronto, meu domingo já se alegrou. É isso mesmo, aqui é meu mundo à parte. Aqui encontro tudo o que alguém almeja nessa vida, em termos de amor, de paz, de tranquilidade, de conforto para a alma. Parece que fico em outra dimensão, flanando bem alto, bem longe das misérias e desencontros da vida. Na minha preocupação é saber... Mas minha preocupação é saber se lá, do outro lado, a gente vai poder pintar. Até fiz uns versinhos. Peço então ao Criador que o céu mute a escritura e permita a minha entrada com a malinha de pintura. Bom, pessoal, vamos escutar mais um pouco de música e já voltarei com mais uma crônica. Without going out of my door, I can know all things on earth. Without looking out of my window, I can know the ways of heaven. The farther one travels, the less one knows, the less one really. Without going out of your door, you can know all things on earth. Without looking out of your window, you can know the ways of heaven. The farther one travels, less one knows, the less one really knows. Arrive without traveling. All without looking. Do all without doing. Bom, então lerei mais uma crônica de Pablo Neruda. Primeiro lerei em espanhol e logo a seguir traduzirei para o português. Bom, o título dessa crônica em espanhol é El Padre. Tierra de sembradura inculta e brava. Tierra em que no haya esteros ni caminos, mi fita bajo el sol tiembla y se alarga. Padre, tus ojos dulces nada pueden, como nada pudieron las estrellas, que me abraza los ojos y las sienes. El mar de amor me ensequeció la vista, y en la fontana dulce de mi sueño se reflejó otra fuente estremecida. Después, pregunta a Dios por qué me dieron lo que me dieron y por qué. Después, supe una soledad de tierra y cielo. Mira, mi juventud fue un brote puro que se quedó sin estalar y pierde. Se tusura de sangres y de chucos. El sol que cae y cae eternamente. Se canso de pesarla. Y el otoño. Padre, tus ojos dulces no te pueden escuchar en la noche tus palabras. Niño, menino, y en la noche inmensa seguir con mis larcas e tus larcas. Agora eu traduzirei. O pai, terra que terra de semeatura inculta e brava, terra que não tem esteiros nem sentas, minha fita sob o sol treme e alarga. Pai, os teus olhos doces nada podem, como nada puderam as estrelas que me abraçam os olhos e as fontes. O mal de amor secou a minha vista, e nesta fonte doce do meu sonho refletiu-se outra água estremecida. Depois, pergunta a Deus por que me deram, o que me deram e por que depois soube da solidão da de terra e céu. Olha, minha juventude foi pronto, puro que ficou sem abrir. Perdeu sua tossura de sangue e de sucos. O sol que cai e cai eternamente, cansou-se de fechá-la. E sento outono, pai, os teus olhos nada podem. Escutarei na noite tuas palavras. Menino, meu menino, e na noite imensa seguirei com as minhas e as tuas chacas. Então, pessoal, vamos escutar mais uma música e a seguir declamarei mais uma crônica. Thank you. Bom, essa crônica se chama Capricho da Natureza. Amarílis é uma flor. Amarílis ou açucena floresce em sua exuberância colorida apenas uma vez ao ano. É uma flor amarílis. Esta outra é amarílis sem acento, tão bela quanto amarílis com acento, a flor que floresce de vez em quando. O pai de amarílis, sem acento, farmacêutico por sustento e jardineiro como refúgio para insanidade compulsória, não apreciava o nome científico da flor de que mais gostava, Hypeatrum e Hypitrum. Imagine um nome desses na certidão de nascimento, mas como era boticário, sabia que nomes científicos nunca são conhecidos, tampouco pronunciados. Afeito ao significado das coisas frente à pia do batismo, desejou a filha todos os signos de uma florata, altivez, elegância e graça, e assim mesmo se cumpriu como assim o pai fervorosamente rezava. Amarílis, sem acento, obedeceu, desde sempre os desígnios florais. Sua mãe, como toda peata, e sapito, se acarrou a efeméride de o caule se dividir em três, e foi logo se atonando da canônica mensagem à Santíssima Trindade. Delirava vendo a filha em um futuro distante, como a adorara patroeira de alguma paróquia. Mãe, subtraindo-se às lunáticas, e tudo igual ou quase. Amarílis sem acento traz em si o predicato conferido àquele espécime botânico, altivez, elegância e graça, empalados na aura de sua feminilidade explícita. Flor de lis, assim o japonês da Kitanta, um cara com hábitos e chape de monge, apelitar a moça bonita com nome sonoro, garantiu inconstante que no outro lado do mundo, onde o sol nasce primeiro, e como a flor bela e a retia é conhecida. O italiano Tacantina Fortunata, seguindo a mesma cartilha, chamava a amarílis sem acento La Pelatona. Pelatona é o nome dado a toda espécie da flor bela e arretia, que floresce de vez em quando na sua amada terra das côntulas. Não raro seria estratégia se entendia Pelatona ao que o velho Francalança retrucava e não convencia. Virgílio, o célebre poeta romano, mais velho que Jesus Cristo, contou ao vicário numa conversa fora da igreja, deu o nome de Amarílis com Y e dois L's a uma pastora, assim como Ofício, outro poeta, esse latino, alguns anos mais novo que o primeiro. Nos mitos gregos contou o tal vicário, ninguém se lembra quanto e onde Amarílis com acento está associado ao deus Apolo, conhecido pelo seu orgulho. E assim cresceu Amarílis, sem acento, cercada de lentas, e telados de cetim cor-de-rosa, suave como uma pétala, assim era Amarílis, sem acento. Tô pai, o dono da botica, que também vendia alguns exemplares de velas para procissões de festas religiosas, não se teve mais notícias. Tamanho peata, há de 100 contos. Uns tins que faleceu, outros que, para curar desgosto, virou freira carmelita. Amarilis sem assento, fifiou sem pora pora. Deixou o noivo esperando na igreja e foi embora com a fotógrafa. Muito mais divertida atotar uma menina, qual será o nome dela? Amarilis sem assento não se lembra do japonês Takitanta. Não se esquece, é Totono Takantina, que a chamava pela tona. Amarilis sem assento, prescinde de ser pela. Pela tona, ela é esta história. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro programa do ano. E já vou me despedindo, já com saudades de vocês e desejando uma boa semana para vocês e até o próximo programa, se Deus quiser. Que pena, acabou. Mas a semana que vem tem mais do nosso programa Poesias e Músicas.